E aí a gente vai fazer uma fala, a gente está fazendo, tem em torno de 10 falas, essa aqui é a quarta. O quarto evento que a gente faz, onde a gente grava o que, na verdade, foi seja interessante para falar sobre trabalho, processo de trabalho, o que, que a pessoa, né, o artista queira falar. E aí a gente chamou essa vez agora o Qualquer Coletivo, Lucas e Romari. Aí vocês conversem. Tá bom. Então tá. Adoleta. Lê café, professor. Já, Lucas? Já. Pode começar. Ah, então, a gente foi convidado para falar de qualquer coletivo, aí eu tava pensando hoje, na verdade, de alguns dias, que o Qualquer Coletivo ficou sendo uma ideia de fazer um trabalho, fazer vários trabalhos onde várias pessoas poderiam chegar e sair. Só que de uns tempos para cá, o Qualquer Coletivo ficou uma coisa de nome também, que associa-se a coisa, mas principalmente algumas atividades a gente tem feito em dupla, né? Em romance, web romance às vezes, né? Eu e Lucas, assim. E aí, meio que o Qualquer Coletivo virou quase um casal, né? Um casal que faz menagem a troar, às vezes, com outras pessoas. E também, ou então faz uns grandes surubões, assim, com outras pessoas que vêm, faz alguma coisa que é junto, que é de transar ideias, de transar coisas junto com a gente. E a gente também com os outros, né? Aí nisso a gente vai começando a fazer coisas que a gente se. Começa a borrar, a suar o corpinho, né? Aí faz coisas que tem a ver com uma questão de gênero, mas também tem uma coisa de pensar o lugar onde a gente está, que é Belém, e vai pensar também no que é produzir com qualquer coisa e produzir fuleiragem também, né? Então o coletivo vai pensar, às vezes, politicamente algumas coisas, mas pelo viés da fuleiragem, assim, em geral, assim, as coisas que a gente tem feito nesses últimos tempos. Mas uma fuleiragem assim, no sentido bem gostoso de brincar, assim, sério mesmo, né? É legal, assim, é legal todo o processo de qualquer coletivo, assim, que ele surge mais ou menos nesse contexto, né, da universidade, De estar dentro da de estar universidade a dentro da partir de fora, universidade, né? a partir dessa fricção e dessa ideia de romper e borrar essas bordas, assim, mas de uma relação que a gente constrói com as instituições, né? Então, sempre tentando friccionar, assim. E é uma coisa que muita gente não tem uma ciência, assim, de como falar, fazer. Toda vez que a gente é convidado para fazer alguma coisa, pedem um currículo para a gente, é, nossa, é o drama, assim, das galáxias. Porque não é uma coisa que a gente tem por processo, assim, essa coisa da obra final, do material final, assim. A gente é muito desleixado com tudo que a gente faz, assim. Eu acho que esse desleixo que o Romário chama de fuleiragem, assim, que é o viés mesmo, assim, a linguagem da fuleiragem e da brincadeira mesmo, assim, de zoar mesmo. E a gente sempre foi muito zoeiro, graças a Deus. E é legal essa coisa que o Romo tá falando, assim, de como pensar e construir essa narrativa com a coletiva. Sempre foi uma questão, assim, boring, assim, meio chata, assim. E hoje a gente é um casal mesmo, assim, porque é o que é, né? Assim, a gente continua agenciando, como ele falou, assim. E, tipo, outras coisas, outras situações que são coletivas, que vão além do nosso corpo, mas a gente acabou sendo estigmatizado como um coletivo, né? Qualquer co-coletivo, como a gente recebeu o nome lá para esse ano. Co-coletivo. Qualquer co-coletivo. É engraçado É engraçado pensar em historicizar as coisas, ou fazer uma biografia, um percurso sobre as coisas que se vai fazendo, no sentido de que as ações que a gente foi fazendo e que ficaram mais marcadas, elas são coisas que têm uma coisa de duração, de tempo mesmo, mas também tem uma coisa que não consegue ficar, às vezes, registrada mesmo, por ela estar tá muito, às vezes, diluída com começar a falar com alguém no meio, enfuleirar e começar a beber, começar a acabar com isso, assim. As ações mais fortes que são as interferências nos espaços mais sistemáticos, mais oficiais da arte. E outras coisas é que elas ficam registradas também é quando a gente começa a participar de coisas que viram anais, né? Viram, tipo, tem um registro físico, como a gente participou da cartografia crítica da Amazônia do Dossiê que a Gisele propôs. A gente se reuniu com várias outras pessoas e grupos. E também, por exemplo, quando a gente vai participar da Bienal, fazendo uma fala sobre o processo de trabalho e também sobre o processo do dossiê, ou quando a gente vai falar sobre as ações cotidianas que viram qualquer coletivo que assimilam a isso, né? Que é engraçado que as coisas geralmente vão sendo costuradas para ter uma narrativa e não as coisas serem cada vez mais quebradas, né? Tipo, é eu, Romário, ou é eu, Bicha do Mato, é eu, Ciclo, isso que, babá. Mas não, aí vai sendo associado a esse lugar de reunião, que é o qualquer coletivo, né? Em geral. Isso é curioso de pensar, como que aonde a gente está, que é o participa do mundo da arte, do mundo do ativismo, de colocar coisas na internet, em geral também costura esse ponto de link, ai, qualquer coletivo. E nisso a gente também não diz não para essa associação, né? E aí, quando a gente não diz não, a gente vai participando desse lugar que a gente é convidado pelo sistema da arte mais oficial, que também hoje em dia deixou de ser um problema mais pontual de impossibilidade de a gente fazer coisas nesse lugar. Deixou de ser, já foi bastante assim. Tanto é que a gente ia para dizer um não, mas era um não que era fazendo alguma coisa que alimentava. Né? E aí a gente vai pontuando esses lugares automático, inclusive participar de uma conversa sobre falar da experiência, né, de qualquer coletivo, como agora. E isso, assim, mas falar das ações é falar de desde 2010, assim, né, e fim de 2009, início de 2010, quando a gente se reúne com o Ícaro Gaia, que não está morando em Belém, a Paloma e a gente de dentro da universidade, assim, se conhecendo, eu e o Lucas, aqui na UFPA. E começar a fazer alguma coisa junto. E depois se reunir com a Aninha, que é do coletivo Dirigível hoje, com o Matheus, e com a Carlana, e com várias outras pessoas, e começar a fazer um trabalho que meio que une e fala inicialmente do qualquer coletivo, que é o Estimação. Foram várias interferências na cidade. A partir de uma interpretação do conto dos Saltimbancos, que é do Chico Buarque, né? Então a gente primeiramente ia pensar quatro propostas de performance em que pensassem os quatro animais do Chico Buarque, pensando na Revolução dos Bichos, intervenção urbana, performance, que era uma coisa que estava começando a inquietar a gente naquele momento, em 2009, assim. Então, tipo, antes a gente nunca, acho que uma das coisas que mais me toca, né, que permanece, que é um dos princípios para coletivo, que é o princípio que a gente fala da alteridade, né, que é sair de uma autoridade para uma alteridade, que permanece até hoje, assim, que é essa coisa do não planejamento mesmo, assim, de não... A gente pensa as coisas, a gente provoca as coisas, mas a gente não está muito ligado em planejar o que a gente quer, o que a gente vai fazer, ou as coisas que a gente faz mesmo, assim. Tanto que, um pouco depois desse processo de Estimação, a gente fez uma série de filmes que se chama de Uncine, que está no YouTube, que são sete filmes em que a gente vai pegar uma ideia, a gente vai pegar a frase do Sganzella, que é uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, inverter, que é colocar uma ideia na mão, uma câmera na cabeça. Então são 7 filmes em que é um duelo de improviso entre uma câmera e uma pessoa que vai ser a ativadora, assim, que vai fazer a ação. Então são 7 filmes diferentes, que são percursos e são todos gravados em plano sequência, sem parar, em que a gente vai vagar pela cidade e ao mesmo tempo se questionar o que é fazer aquilo ali, assim. Então acho que muito das metodologias que a gente não construiu, porque a gente não constrói metodologias, mas a gente acaba criando métodos e formas de fazer as coisas, vem dessa coisa de inventar e pensar o processo durante o processo. Que é uma coisa assim que veio cair, né? Que veio tipo cair mesmo assim, na nossa cabeça como um, ah, é isso aí, durante o processo do dossiê. Que foi um processo em que a gente foi convidado pela Gisele, como Coque Coletivo. Inclusive o Hugo fazia parte do Coque Coletivo nessa época, como já fez parte de outros projetos depois. Em que a gente foi convidado para montar e ambientar e criar um suporte para um evento da Vivo que chama Hack Lab, que era um evento de um laboratório de hackeamento. E a gente fez 2 encontros em que a gente montou todo o suporte, toda a estrutura para eles, para coisa acontecer para eles, não, para a gente mesmo. Né? E um tempo depois a gente, com um material que foi produzido lá no Hack Lab e com outras coisas que foram chegando pra gente, a gente montou um laboratório que ficava na Praça da República, em que a gente foi montar o dossiê lá. E lá foi basicamente um dos primeiros espaços mais intensos de vivência e de produção junto, assim, e de interferência de outras pessoas, assim. Era esse processo de laboratório mesmo, assim. E essa coisa que a gente meio que aprendeu a fazer ali fazendo, assim, ela permanece muito no que a gente busca até hoje, né? Que é essa coisa de não criar muito mais obras e criar mais suportes, criar mais situações, criar acontecimento, envolver o acaso e as coisas que já estão acontecendo e possibilitar que aquilo fervilhe mais, assim. Eu acho interessante porque ele surge há 6 anos atrás, então, assim, sempre a gente está parando para tentar ver ou enxergar o que é o coletivo hoje. Assim. Tanto que eu acho legal a gente começar falando que hoje o coletivo é um casal, assim, porque ele já foi milhares de coisas. Assim. Nesse meio tempo eu, não só eu como o Romário, como várias pessoas, o Ícaro que está morando fora, a Paloma que mora em São Paulo, viajamos, circulamos e participamos de outros milhares de coisas que não são diretamente ligadas a qualquer coletivo, mas que ainda trazem um pouco dessa experiência que a gente viveu, assim. Uma delas surgiu esse ano, foi com a OVNI, que é um organismo de vivências nômades experimentais, que é um grupo de pessoas que se juntou em São Paulo, mas que são de vários cantos do país, do sul, e que estão pensando e que pensam muito nessa coisa do gênero e sexualidade, sobre a existência como arte, o cotidiano artístico, assim, uma vida cercada por acontecimento, ou até mesmo a ritualização da arte, que é uma coisa que que continha nossos trabalhos de antes, principalmente nossos trabalhos de rua, assim, que a gente ia para a rua, que era uma coisa de ser um ritual, de ser... Porque o trabalho, a gente sempre fez as coisas do coletivo muito mais pra gente do que pra atingir um público, assim. Tanto que por isso pouco importa pra gente os registros, sabe? Hoje a gente sente falta, assim, de muitas coisas, porque tem coisas que vão ficar esquecidas pra sempre, assim. Tipo, acho que pra nós, assim, os nossos melhores trabalhos nunca foram, não tem nenhuma foto, assim. Mas... essa coisa de emergir em si mesmo e da criação como processo de cura, assim, é uma coisa que foi ficar mais forte pra gente esse ano, assim. Eu fiquei pensando que por muito tempo e algumas das ações que a gente fez, como qualquer coletivo, ou que se reuniu com pessoas e foi assimilado como qualquer coletivo, ela funcionou um pouco como essa história de um grupo de autoajuda, né? De como que se reúne e nessas ações que se definem às vezes como um trabalho estético, como uma experiência estética que é vida e que alguma coisa cambia para ficar sendo arte, ela foi muito nessa coisa de vamos fazer isso porque a gente precisa fazer alguma coisa para deixar essa monotonia da vida menos hegemônica, menos dando a tona da vida, né? E aí muitas das coisas que a gente fez foi tipo, tá com alguns problemas, sei lá, e vai fazendo isso, assim. Um dos últimos trabalhos que a gente fez como casal foi indo para São Paulo numa exposição que a Veronique, Isabelle e a Camila Fialho convidaram a gente, que foi numa exposição chamada Lastramento. E aí a gente levou coisas daqui, o Lucas morando em São Paulo e eu já tinha retornado para cá. A gente começou a conversar na internet o que a gente levava para lá para fazer uma tipografia, sei lá, uma coisa. Aí a gente começou a conversar e levar um monte de coisas sobre ervas e preparados e amuletos que tem pela crendice do imaginário daqui e que a gente se relaciona sempre, que buscam amor, que buscam estar com outras pessoas, que buscam coisas de bem-estar. E a gente levou agarradinho, chega-te a mim, não sei o quê. E a gente tava nessa euforia de vários amores vivendo a vida, assim, passando por aí. Vários caras ficando com a gente ficando com vários caras. E também uma monotonia de não ter ninguém. E tava mais nesse momento, tipo, não tem ninguém, assim, né? E aí, meio que quase que dizendo, o que tá precisando é um pouco de afeto, de me pega e me larga. E faz comigo gostoso. E menos tipo ser só o faca na caveira de falar de coisas que embrulham o estômago, que a gente já fez também em outros trabalhos, como o dossiê mesmo. Aí a gente fez essa coisa mais amena, de certa forma. E depois disso veio um resultado super promissor pra gente, assim. Vários amores começaram a surgir na nossa vida, vários boys, várias relações, assim. E foi incrível como que a gente, o Lucas, quando chegou em Belém depois disso, a gente percebeu, como foi gostoso. 4, 5 meses depois, né? Isso, assim, né? E lá dentro, assim, a gente tava muito se questionando do que a gente tava fazendo ali, né? A gente foi convidado para participar de uma exposição num ateliê Cubo Branco em São Paulo, junto com outros artistas paraenses que têm trabalhos interessantes. Mas a gente levou um monte de mandinga e vela e defumação para dentro de uma galeria. E, nossa, tipo, olha o que a gente está fazendo, sabe? A gente está trazendo toda a cultura. Deslocando uma coisa de local também, de uso, né, dela, para esse lugar meio estéreo também. Uhum. E a ficha só foi cair que aquele trabalho que a gente estava fazendo era pra gente 5 meses depois, assim, né? Que é muito como acontece mesmo os processos, assim. De repente a gente se depara com aquilo e que aquilo fez um bem danado e a gente nem tava tão... O dossiê é meio que isso, assim, né? Tipo assim, a gente viveu a euforia do que foi lá a vivência do laboratório, das coisas com as pessoas e da criação, da montagem do mapa, da montagem do livro, da edição dos vídeos, num caos, assim. Só que só hoje a gente consegue enxergar o eco daquelas coisas chegando na gente, assim, sabe? Porque isso vai bater ali e vai voltar hoje, assim. Então tem todo um tempo, assim, que é esse entendimento do tempo que o processo foi dando pra gente, assim, né? De entender que tudo tem o seu kairos, né? Que nem tudo tem pré-cronológico, que o tempo ele pode ser medido através de momento mesmo, assim. Então, de deixar se perder mesmo, assim, de não tentar se limitar mesmo. É engraçado. Eu até esqueci o que eu ia falar. Mas era alguma coisa a ver com isso, assim, de como que o pensar o tal do coletivo e as ações foram mudando, né? E como que isso foi um percurso de... que eu acho que eu voltei. como que o dossiê, por exemplo, ele foi um tibum, a gente estava, era assim, de certa forma, oriçado para pensar coisas, mas ele meio que despertou um olhar mais seletivo e mais crítico para pensar a existência, o que quer com esse fazer artístico também. E aí ele veio, o dossiê foi um livro, mapa e encontros e vivências que reunia documentos e, momento, e coisas que representam, que falam sobre a Amazônia em diversos âmbitos, assim. Tanto do artístico quanto do científico, que faz geográfico, que é a geopolítica, que é falar sobre a modernidade e esses pós-colonialismos. E aí a gente só foi mais se tocar que aquilo foi um sacode, mamãe, tipo, te liga, o que que tu quer fazer com fazer arte dentro de Belém? Que não vou falar nem desse estar grandiosamente inserido e fazendo parte do que é tão grande, que é a Amazônia, mas dessa parte da Amazônia. E aí depois a gente foi lidando com as questões próprias do dia a dia, e que era essa coisa de provocar o que é o corpo na gente também, né? Então aí o muito dos trabalhos do Qualquer Coletivo, que a gente inclusive teve outras coisas que o Lucas não fez parte, que eu fiz parte com o Pedro Olaya, que foi essa discussão já do gênero, essa discussão de um corpo que é trans, mas aí o que é um trans para a Amazônia também, né? Não é um trans tão europeu, né? E sempre pensar isso, após o dossiê a gente começou a pensar isso. Não, eu fiquei pensando um dia desse, conversando com um menino que está curando, hoje você participei, sobre o trans na Amazônia. Para mim, esse trans, que é uma coisa de trânsito, de transição, de translocamento do lugar tão estabelecido, eu penso nessa coisa que é a transamazônica. E aí, não transamazônica no sentido do filme Iracema, que vai trazer a personagem da Iracema, aliás, mas no sentido de que essa transamazônica que eu sou e que tem outras, ela é uma trans que não é mais só esse humano colonizado, vivendo na cidade, mas ele é também um que passa pela encantaria. A encantaria faz parte do meu corpo, os conflitos nessa cidade e no interior do estado também fazem parte do meu corpo, assim como o rio tão grandioso e tão imprescrutável faz parte do que eu sou. Uma transição entre esses pontos, assim, que eu percebo me colocando. Agora, um trans mais europeu é um trans que vai falar muito mais de uma questão, de uma coisa mais de uma cidade, uma subjetividade que não faz parte do que eu imagino e que eu vivo aqui, assim, sabe? Aí eu nem entro nesse assunto. A gente começou com essa coisa do gênero, assim, que é uma coisa muito forte pra gente, assim, debate de gênero e sexualidade, a pensar mesmo esses atravessamentos, assim, como essa coisa da arte, essa coisa da universidade, das instituições, atravessam esse campo do gênero, assim, né? Atravessam as nossas vidas mesmo, assim, o nosso comportamento sexual. E muito de como a gente se comporta artisticamente é como a gente se comporta na nossa vida, assim. Tem muitas coisas que ficaram, assim, bem fortes do dossiê, alguns métodos, que é, por exemplo, a coisa do remix, assim, e da apropriação, que, ou mesmo da tecnologia do possível, que o Arthur fala, assim, que é de se apropriar do que não é nosso para dizer o que é nosso, sabe? Tipo, qualquer coletivo tem muito disso, tipo, de pegar a obra dos outros e dizer que é nossa, porque a gente acha que é importante pra gente, fala do que a gente quer falar, então ela vai ser nossa, assim. Ou de mesmo de pegar duas coisas que não tenham nada a ver e criar narrativa com aquilo ali, né? São metodologias que foram... Que a gente usa muito, assim, mas que elas vão se ressignificando, assim, de acordo com a necessidade mesmo. da existência, assim, não tipo da instituição ou não, assim. Há uns, acho que foi 2010, o Qualquer Coletivo fez um festival chamado Diluidade. Foi um festival de 3 dias. 11, 12, uma coisa assim. 11, 12, né? Ah, não sei datas. Foi um festival de 3 dias em que a gente propunha programações dentro de instituições, no caso o SESC, e aqui da Federal, não, só no SESC, e fora, em São Brás e na Praça da República. E foi muito interessante naquele momento, porque foi a primeira vez que a gente pensou numa... Isso antes do ser, a gente pensou numa programação mais longa, assim, né? Então, o primeiro dia de programação foi lá na Praça de São Brás. E então foi um momento, um dos primeiros momentos que a gente vai tentar manipular o caos que motiva a gente, né? Então a gente vai pra rua com todas as inquietações e com todas as nossas vontades de se montar, de projetar, de performar, de fazer as coisas. Então tudo ali muito ainda se experimentando, assim. E no segundo dia, que eu achei um dos melhores dias, a gente foi pro SESC e foi um dia, digamos, acadêmico, assim, em que algumas pessoas foram apresentar pesquisas mesmo. E acabou que aquele momento ali, que era para ser um momento acadêmico, virou uma outra coisa, assim, porque é muito, muito, muito a gente, assim, sabe, dentro da universidade, que a gente não consegue ser só a regra da BNT, sabe? Então, muito da nossa vida universitária aqui, de 2009 até ano passado, assim, foi um processo de resiliência mesmo e de resistência, assim, de, tipo, de ter que se adaptar e mudar para não para caber, assim, né? Porque o processo da universidade, ele te forma, né? Você sai daqui formado. Então, você entra numa forma, você é formado. Então, como é que a gente vai expandir e marcar essa forma, assim? Então, hoje, por exemplo, a gente está aqui nesse prédio e a gente não teve aula aqui nesse prédio. Isso é uma coisa, assim, que é pós a nossa existência, assim. Sim. E a gente viveu várias coisas políticas dentro da universidade, assim, brigas com professores, questões de sala de aula, assim, que foram muito importantes, assim, pra gente. Muito mais do que, por exemplo, participar do Arte Parada do que a Bienal, sabe? Tipo, viver a experiência que a gente teve com o Arthur e com a Cláudia de, tipo, ir pro Marajó e ir pra Cotijuba, experimentar livremente uma percepção que a gente estava criando sobre aquelas ilhas, sabe? No Marajó, quando a gente foi pro Museu do Marajó, dentro da disciplina do Arthur, a gente tinha que apresentar cada um trabalho pela disciplina. Então, essas coisas, elas foram se materializando com a nossa experiência lá em Cachoeira do Arari, no meio da Ilha do Marajó, assim. Ninguém saiu daqui com um trabalho pensado para realizar lá, assim. A mesma coisa aconteceu em Cotijuba, quando a Cláudia convidou a gente pela disciplina dela para ir para Cotijuba para fazer ações lá. A gente não saiu com nada daqui, assim, vamos fazer tal obra lá na praia, sabe? Mas de, tipo, chegar lá na praia e ver uma pedra com uma corda pendurada e pegar a pedra e levantar e enforcar a pedra, sabe? Tipo, as coisas, elas acabam aparecendo pra gente, assim. E a gente foi muito perdendo a ansiedade de fazer as coisas, porque a gente foi aprendendo que as coisas, elas vão se fazendo, assim, elas vão aparecendo. O acaso, ele é muito bom com quem está aberto a ele, assim. Então, se você está disposto que as coisas aconteçam, elas vão acontecer, independente do seu querer, assim. E as coisas, elas aconteceram, todas elas aconteceram, assim, sabe? A gente já foi quase preso, a gente já queimou uma vaca de isopor na rua, já soltou fogo, já andou pelado por aí, sabe? O Romário apresentou uma performance chamada Mesa no fim da doca, assim, na beira do canal. Então, essas coisas de experimentar esses nossos limites, que não são limites da arte, assim. Vamos experimentar os limites das linguagens da arte. Aquela do dia É, foi. Não, foi o Matheus. Não, eles foram pra delegacia, passaram o dia na delegacia. É, o que eu tava pensando com o Lucas falando, é engraçado como que as coisas elas não vêm sozinhas, né? Nada vem sozinho, assim. Essa coisa do qualquer coletivo, por exemplo, o Lucas veio falando de umas histórias que se confundem com algumas ações que cada um de nós fez, sem a chancela qualquer coletivo, ou experiência que a gente fez. De como é que a gente fez coisas separadamente do núcleo qualquer coletivo, eu diria assim, não? E de como que, por exemplo, a ida para a Cachoeira, ou a ida para a Cachoeira do Arari, ou a ida para a Cotijuba, ou o próprio Mesa, que ele citou, que foi o trabalho que eu fiz. Eu digo isso que as coisas não vêm sozinhas, porque o qualquer coletivo ele vem de uma série de inquietações que eu acho que fazem muito parte do que a gente veio encontrando, assim, de contatos com pessoas e histórias e referências e não se sentindo bem com o que vinha sendo apresentado também, assim, algumas pessoas, alguns professores na faculdade, alguns trabalhos na cidade, algumas coisas do mundo. E aí como que o encontro com se questionar, com as aulas que a gente teve aqui também e as discussões que a gente teve com Arthur Leandro, com a Zélia Amador, com o próprio Luizan também, que foi pessoas que provocaram a gente a fazer coisas, a gente vem de uma série de pessoas que vieram fazendo, assim. A própria Rede Aparelho também é algo que a gente ficou em contato e percebeu modos de se escapar de um modo de fazer, assim, também, né? Ah, ele tem esse modo de escapar, assim. Eu, por exemplo, eu fico muito, sempre, eu acho muito firme, me sinto muito perto, acho que as coisas que o coletivo fez, de certa forma, como o Kito mostrou muito do Grupo Urucum, acho maravilhoso. E de como que outras coisas vieram juntando, e aí o que quando foi feito qualquer coletivo, eram essas reuniões de pessoas fazendo coisas, e sempre em algo que não é tão já normatizado, né? Então, por isso que sempre é meio quebrado, sempre é algo que não é registrado. Por exemplo, a ação que a gente levou para o Enearte, no Rio de Janeiro, era uma ação proposta de 24 horas de performance. A gente não fez 24 horas, mas a gente fez umas 8, 9 horas de performance sem nenhum registro, assim, de foto, de texto, de... Até acho que os registros que ficam é a gente falando assim para as pessoas. E foram o momento em que a gente fez, assim, no qualquer coletivo, que foi super massa, assim. E foi depois de a gente já ter vivido a experiência de ir para Cachoeira e naquele espaço, sentir o espaço e com provocações para ele, né? Aí eu fico pensando nisso, que a gente vai com vontades e às vezes lança coisas. Agora, recentemente, a gente colocou coisas que são mais materiais, que são objetuais, que não é somente a ação, não é somente a força do encontrar sem corpo a corpo. Porque, por exemplo, a nossa participação no Arte Parei. Parei tudo e fui lá fazer trabalho. E fazer trabalho no sistema. Foi muito louco, porque essa participação no Arte Parada desse ano, 2015, foi pós 7 anos, né, ou sei lá, uma coisa assim, 5, 6 anos, da gente indo todos os vernissagens e dizer, ai, como isso aqui é um absurdo, né, e indo de modo que incomodava aquilo lá, mas também fazia parte da festa, né, era depois ficou um esperado, ficou incorporado, né? Assim. Ficou esperado. Os primeiros anos a gente como era tudo. Expulso, depois a gente começou a sentir que eles estavam gostando. E não só eles, Fundação Maiorana, não só eles, mas como as pessoas. Assim, tipo, ah, eu fui lá ver vocês, não sei o quê. Aí vocês estão sendo esperados, eu tô pra toda a cidade. Né? Aí foi louco, assim, tipo, a gente foi lá, fez esses auê todos, desde o primeiro ano da gente na graduação, que foi o movimento Nós Não Queremos Nada, que o Hugo também tava. manifestar nada. E assim, e nem era, era assim, nem era qualquer coletivo. Não, não foi a gente. Mas poderia ter sido em algum momento, quem sabe. Como a gente foi e eu ofereci cocô lá. Eu, essas coisas que se atravessam, né? Aí, tipo, nós não queremos nada, a gente nem tinha qualquer coletivo assim. Mas a gente tava junto, assim, né, de certa forma. Então, aí, tá, essa é a interferência. Mas me diz uma coisa. E aí, ter ido oficialmente esse ano, mudou alguma coisa? Assim, o que eu acho que o incômodo esse ano, ele foi mais direto, assim, né? Ele passou por uma coisa de troca de e-mails, troca de olhares, troca de situação assim, né? Eu quero saber por que você não foi convidado para jantar no casamento. Pois é, né? Essas coisas todas, inclusive isso. É interessante, foi interessante, eu acho. Isso, né? Para mim, essas coisas são muito ótimas, de engraçadas, saca? Porque, tipo, evidencia muito o que é o salão Arte Pará. Tipo assim. É, por isso que eu achei, tipo, é estressante pra caralho, sabe? É uma coisa assim que tu fica neurado, assim, de ter que ficar vendo a pessoa passando, te encarando, assim. É, mas é interessante também estar lá causando aquela fricção, sabe? Tipo assim, tá com o corpo quente, assim. Foi interessante nesse sentido mesmo. E meio que a materialidade das obras que a gente colocou lá fisicamente, elas são muito um remix de coisas que estão vindo pra gente desde o dossiê, né? É, por exemplo, a bandeira que a gente colocou lá. A bandeira que eles foi foram um presos trabalho no 7 de, olha, de 7 de setembro. A gente foi preso no 7 de setembro de 2011 ou 2012. Acho que foi 2011. Não, 2012. No 7 de setembro de 2012 que a gente foi preso. Eu e o Matheus, a gente estava indo fazer uma performance com o Ícaro e o Lucas na Feira da 25. A gente foi preso fazendo performance na Praça da República. Aí... A performance era simplesmente colocar uma bandeira preta. A bandeira do Pará preta, né? No monumento da Praça da República, eles foram pegos e presos lá. E essa bandeira, ela volta pra gente agora, então a bandeira tá lá no Pará. A gente refez a bandeira e fincou ela lá no salão. Então tem uma reprodução do que é o... da imagem do Neo Cabana, da caveira com cocar lá. Então são coisas que é interessante a gente estar ali naquele espaço que mede, né, já, tipo, a instituição, o prédio colonial de Belém do Pará, assim, tipo, montando a nossa obra com calor, tirando a camisa, e o cara fala assim, ah, aqui não pode ficar sem camisa, sabe? São umas coisinhas tão pequenas, assim, tipo, a Roberta Maiorana chegar pro Romário e perguntar se ele serviu cocô há 2 anos atrás, e ele falar sim. Ela fala, sim, ela fala, eu acho desnecessário. E ele fala. Se ele vai servir o cocô. Não, se foi ele que serviu o cocô. E ele falou, sim, fui eu. E aí ela falou assim, eu achei desnecessário. Aí ele chegou pra ela e falou assim, eu achei muito necessário. Se eu não tivesse servido o cocô há 2 anos atrás, eu não estaria aqui sendo convidado como artista. Que é muito isso, assim, sabe? Tipo, todas as merdas que qualquer coletivo já fez. Hoje elas estão adubando umas coisas, sabe? Não, é engraçado, é tipo tá, isso. Tá chegando hoje, assim. Não, é engraçado que é esse... Como é que... É igual como na fala lá na mesa do Hugo mais cedo, de como que é ou não é sistema, é ou não é o parte disso tá, tudo, né? E aí? É ou não é sistema? Eu acho que não tem como não ser, né? Porque a partir do momento em que a gente está numa coisa muito maior, que não é só qualquer coletivo, ou Romário, Lucas, ou não sei quem, ou não sei mais quem, com a Fundação Romero e não sei... Não, a gente está numa coisa muito maior, de um plano de modernidade, um plano de pós-colonialidade, um plano de pós-modernidade, blá, blá, blá. E aí, como que a gente não está fazendo parte dessa coisa que faz a gente desejar e como guerrear também, né? E aí eu digo, tá lá, a gente teve durante 6 anos fazendo parte. Só que assim, não saiu o nome lá, né? Tipo, no negócio. Mas a gente tava lá colaborando com a Festa da Arte igualzinho. Uhum. Aí eu acho que dessa vez agora, a gente, tipo, pela porta da frente, convidados por curadores, que são curadores amigos, e que nem estavam lá na exposição, como que a gente tá ali dentro também fazendo a mesma coisa, sabe? Tipo, não sei se é, amansados, porque não tem um pouco não sei disso. Também, mas é mais ou menos por aí que me interessa ser uma reflexão. E, por exemplo, me vem a imagem do Lucas no bate-boca com os peixeiros, com os barqueiros. Do Giancini. Aquilo era qualquer coletivo, aquilo era Lucas, aquilo era o quê? Aquilo era. Era qualquer coletivo, era Lucas, né? Não tem como ser tipo qualquer coletivo e não ser Lucas. Eu quero perguntar, fazer essa pergunta também, achando que a dúvida da resposta me interessa muito, sabe? Essa coisa assim do. Ou talvez essa transposição, esse trânsito entre a identidade individual com a identidade do sujeito e a identidade coletiva. Uhum. Do coletivo, como essas coisas se confundem, como trabalhos que a pessoa fez, que o sujeito fez, se tornam a referência do coletivo, essas implicações ou esses trânsitos, eu acho que é uma discussão interessante. Sim. Mas ali, Lucas, tu provoca essa mesma tensão com a instituição, né, e ali com a instituição arte, no MEP com a instituição arte, no Velhos Peso com a instituição macho, mas a mesma tensão institucional ela está presente. Sim. Ela está presente ali naquele transtorno, naquele bate-boca, naquela discussão do menor sentido. Como, digamos assim, essa instituição aqui e essa instituição aqui, a única diferença das duas situações é que esta é um programa, inclusive para a instituição, e aquela outra não está no programa. Então, da mesma forma, com todos esses trânsitos, pensa aí como é que vocês encaram esse trânsito do programa, desprograma, Então, eu acho que, tipo, se tu perguntasse isso pra gente, eu acho que tu já deve ter perguntado 3 anos atrás, a gente teria uma opinião completamente diferente. A gente era bem... Quando a gente ia pro Arte Pará fazer as intervenções lá, a gente era bem fascista em relação à instituição, a estar dentro, assim. A gente achava o maior crime. Romário, nossa, nunca participaria de uma exposição sendo convidado, sabe? Há 4 anos atrás. E é meio que essa percepção de que todas as tensões são necessárias, sabe? Todas as tensões são necessárias. Porque não adianta assim você se negar, não, eu não vou lá na instituição criar briga. Sendo que quando você sai de casa com 2 metros de altura, você vai criar briga na rua, porque as pessoas vão te olhar de qualquer maneira, ou com maior valor, sabe? Então é uma coisa. Já alguém mais alto que eu nessa cidade quase possível, de repente aparece um pouco igual. Então eu acho que é muito desse interesse por essa fricção cotidiana, ou de todo tipo de fricção é interessante pra gente, que abriu a nossa cabeça para que, por exemplo, a gente esteja no Arte Pará hoje, sabe? Mas é também pensar que a gente está lá fazendo a mesma coisa que a gente estava fazendo não estando lá, sabe? Então, tipo assim, estar lá dentro não me muda enquanto, tipo, não me limita enquanto ao que eu preciso fazer, ao que eu quero fazer, assim. Eu acho que é muito isso, assim, tem todo um desgaste, assim, você perde várias peles, mas você cria peles novas, assim. Eu acho que é muito, muito do nosso processo tem a ver com essas tensões, com essas fricções, assim. E são coisas que elas vêm pra gente. Por exemplo, no Ver o Peso, quando eu cheguei, eu passei a noite inteira não querendo gravar aquele vídeo, sabe? Não, eu vou gravar, não vou gravar. E me acordaram às 4h30 da manhã e falaram, tá na hora de tu gravar. E eu levantei, sabe? Tipo, peguei um maiô, assim, e fui pro Ver o Peso sem saber o que ia fazer, assim. E quando eu chego lá e tem uma galera fumando pasta e um tio tira a calça e caga na beira do rio, eu falo, mano, tipo... Sabe, tá aí, sabe? Não sou eu, sabe, que vou fazer acontecer o Ver o Peso, assim. Mas o que eu posso ali naquele momento ser um elemento desestabilizador, assim. Então, essa coisa de ser um elemento desestabilizador é muito... dá um tesão muito forte, assim, de fazer a coisa, assim. E não é só... Não é só uma coisa de tipo, ai, birra, sabe? Ah, ele, lá vem o chato, sabe, querendo causar. É um estigma, assim, ah, os causadores do mundo da arte. Não é, tipo, causar por causar, é porque aquilo vai injetar no meu sangue várias substâncias que vão ser boas pros meus músculos, sabe? Tipo, vão me relaxar. Tipo, é como se fosse usar uma droga, assim. Sabe? Tesão e a emoção foi muito maior quando eu não tava, sabe? A diferença pra mim maior de estar lá agora é que eu ganhei R$3.000, sabe? Isso é ótimo, porque te dá um tesão de fazer a coisa que você vai receber, sabe? Então a gente ia pra lá sem perspectiva de nada, assim, sabe? De a gente não vai. E as nossas performances nos anos anteriores foram muito mais elaboradas do que a desse ano, sabe? Esse ano foi muito michuruca, mas essa michuruqueza tem a ver com o que o salão é, sabe? Com a falta de servir uma água, de servir uma merenda, assim. Causa um incômodozinho, assim, no finalzinho tem aquele gostinho ruim na garganta de pensar assim, nossa, tipo, Rômulo Maiorana, sabe? Acervo, essas coisas todas e tal. Mas... Não, não sei, acho que não. Eu não vou querer nada, nossa. Não, tipo, porque o nosso material é tudo... Não, é assim, é zoado, mas, tipo, não, vale a pena. A questão, não, aí ele entra numa questão, sim, que eu acho uma questão, que é isso que eu estava falando agora, que eu estava muito fome, muito não tem ela morrer direito. Agora acho que eu vou pegar esse novo aqui na defesa do terceiro. Mas, assim, o que significa estar no mercado e não, sim, estar no mercado? Não é estar inserido, não. Estar no mercado, por exemplo. Isso que falar, que é, qual é a diferença então? Receber os R$3.000. O que significa, por exemplo, viver assim? Você está entendendo? Porque essa é uma diferença. Quando você insere o seu trabalho, no caso do trabalho de vocês, tanto a performance, o registro que vai ter, de alguma maneira que registro, a reprodução, aquilo ali vai virar alguma coisa, ele vai estar em algum lugar. O que significa? Porque é diferente, porque você encontra todas as coisas que vocês falaram até agora. Nada que foi registrado. Então, agora, você seria institucionalmente isso que é o registro. Isso que é o registro. E não só o registro, mas o registro. Então, isso tem um valor. Tanto que é um valor que. Entendeu? Sim. Como é que significa essa situação do valor dentro, por exemplo, no caso do mercado? Vocês não são mais. O que vocês viveram antes. A gente não é mais. A gente não é. O que eu fico pensando, por exemplo, com essa, acho que essa passagem do Qualquer Coletivo para a conexão e presença no sistema da arte que vira também uma possibilidade de mercado, de registro e tudo mais, são esses, acho que é mais esses três lugares, o Arte Pará agora por último, a última exposição, que também envolve FUNARTE, envolve uma ateliê que tem uma história em São Paulo, e a Bienal, né? E aí, de um tempo pra cá, eu como parte do coletivo e como indivíduo, fiquei pensando muito dessa possibilidade isso foi uma coisa que a Lúcia Gomes me instaurou também, que é de usar esses espaços como lugares de ocupação e de poder de falar também, né? Mais um lugar, né? E não é só mais um lugar, assim, como qualquer outro, como eu posso fazer aqui assim. É um lugar onde tem uma história de dizer não a muitas coisas, né? E a partir do momento em que há a possibilidade de estar ali, eu acho bacana porque esse não, ele está lá dentro também, né? E não sei se é um só um não, na verdade, né? Porque é um não, assim, que eu digo... eu estava conversando com o Armando sobre o pós isso, e eu falei assim, esse conteúdo todo de estar em discussão e de fazer parte disso, eu acho que ele é interessante para discutir que lugares são esses, né? É o lugar que a Fundação propõe e diz como arte, né? E aí dentro desse lugar que a Fundação diz como arte, e que é uma fundação que silencia muita coisa da história no Estado, silencia muitas coisas políticas, muitos poder ser alguma coisa, e a gente vai lá e escancara o que eles estão dizendo não também, né? Estão dizendo não às coisas que a gente pregou do dossiê, estão dizendo não, a gente não é financiado por artista para fazer trabalhos aqui. Não, eles são sim financiados por artistas para fazer um trabalho lá. A gente foi, pagou coisas para fazer um trabalho lá. E a gente escreveu artistas financiam a instituição, sabe? E essas coisas assim, tipo, e como que... coisas da Amazônia... Como as coisas do dossiê que a TV Liberal nunca veicula, isso vai estar em alguma forma naquele livro que eles lançam lá, sabe? As escolas que foram lá e vão, de alguma forma, discutir aquilo ali também, uhum. Assim, né? Então é mais um lugar para dizer coisas assim também, né? Eu fiquei muito pensando nisso, em ser menos romântico com a coisa de dizer, ai não quero, não isso para mim. Não, tipo, eu quero isso, mas isso não é a única coisa que eu faço na minha vida, né? Tem outros modos de fazer e de agir que é fora isso ali. Tipo, foi uma coisa na Bienal, eu tava quando eu falei sozinho do meu processo, que misturava com a coletiva e misturava um monte de coisa. Aí uma menina lá foi indagada assim, ai, mas aqui tem catracas, esse evento tem catracas, já que catracas invisíveis, pessoas não podem vir aqui fazer parte e não sei o que. Um cara falou um monte de coisa pra Graziella Kunsch, assim. E ela falou assim, tu me conhece muito bem e pelos relatos aqui de todo mundo, tu viu que as experiências, elas são de coisas que quebram todas as catracas e que as produções falam de justamente quebrar as catracas. A gente está aqui na Bienal falando sobre esses processos. Se a gente estivesse organizando um evento nosso, ele não teria esse formato. Ele não teria esse formato de catracas. Aí eu fico pensando também, se eu estivesse organizando o Arte Pará, assim, não organizando o Arte Pará, mas um evento de arte, ele teria uma outra pegada, né? Mas eu também fui lá, deixei lá alguma coisa. É, o Museu da Encruzilhada também, que a gente faz uma... É isso, eu acho que assim, é uma das coisas que ficou pra mim muito, assim, é que tipo, uma coisa não impede a outra, sabe? Quando eu fui convidado pelo Orlando pra participar do Amazônia Lugar da Experiência, ele me convidou com um lambi-lambi, assim, pra colocar o lambi-lambi lá dentro, assim. E eu falei, nossa, tipo, é uma intervenção urbana e eu vou colocar dentro de uma galeria. Mas aí eu pensei, não, tipo, eu vou fazer lá, vou fazer um lambi-lambi pra lá. E eu vou sair de lá e vou sair colando o lambi-lambi na rua, sabe? Tipo, porque eu estar lá dentro não me impede de estar fora, assim. E esse espaço de transição, essa coisa de ficar transitando entre dentro e fora, que eu acho interessante. E tá lá dentro do Arte Pará é interessante porque o que a gente criou, o que a gente deixou lá, fala muito de uma história que está sendo ocultada ali naquele espaço, sabe? Que é a história da ocupação cabana, a história do que aquele prédio significa, sabe? Ou das manchas de sangue que a gente deixou de urucum dentro do calabouço, sabe? De uma carga política e histórica em que as obras do Arte Pará emolduradas, as fotografias, tipo, só amenizam aquilo ali no Cubo Branco, sabe? Então, quando, por exemplo, a gente foi convidado pelo Armando e pelo Pablo para estar lá. E a gente chegou no MEP E tinham dito pra gente que o nosso lugar lá do espaço de exposição não ia ter mais lugar pra gente. A gente pegou todas as nossas coisas, foi pra frente do museu, bater pé, esperar a Betinha chegar junto com o Paulo Reckenhoff pra dizer que a gente ia ficar naquele lugar sim, porque a gente conversou com o Armando e com o Paulo que o nosso trabalho ele era significativamente importante estar naquele lugar pela história daquele lugar e pelo pensamento que a gente estava querendo provocar. E as nossas obras estão lá, assim. Eu não tenho a noção de como isso repercute, assim. Eu tive contato com um monitor, que é o Pedro, que ele fica nas 11 janelas, e ele fala, e ele, uma coisa que ele me fala que eu acho muito legal é que está sendo muito forte para ele o processo de desconstruir coisas nas cabeças das pessoas. O Pedro, que é um menino que é monitor da exposição lá no Casal de Janelas, que está sendo muito forte para ele o processo cotidiano de desconstruir coisas na cabeça das pessoas, sabe? Que é uma coisa que eu e o Romário a gente não está fazendo. A gente foi lá montar a obra, mas lá as pessoas estão indo lá visitar, então a gente não fica do lado assim, explicando as coisas. E são coisas que são tipo, chocantes, impactantes, sabe? Então, o quê? Não, lá nas 11 janelas são... Ah, é um caos, a gente montou um caos lá. A gente desmontou toda a publicação e colou ela, e ao mesmo tempo a gente colou várias outras coisas juntos, desde lambe até cartazes. E tem os vídeos do dossiê, os 5 vídeos em sequência. O que é ótimo, assim, porque aparece o Lúcio Flávio Pinto, aparece Rainha das Rainhas, sabe? Aparece coisas que tem a ver com a situação da fundação. E a gente em todo momento, assim, a gente não se negou no enfrentamento direto político com a Fundação Romulo Maiorana. Tanto que eu entrei no Arte Pará esse ano com a música do Rainha das Rainhas tocando, assim. E, tipo, vi a cara do Romulo Maiorana sendo abaixada pra mim e, tipo, sabe? Eu acho importante estar dentro de um espaço que eles promovem, criticando eles mesmos, assim. A bandeira que a gente fez do Pará, que é a bandeira preta com arame farpado, ela está em cima de uma pilha dourada e o chão está sendo forrado com o Jornal Liberal e o Jornal Amazônia, assim. Então, eu acho que a gente nunca vai negar fogo sendo na esquina ou sendo dentro de uma sala branca, assim. Eu acho que uma coisa não impede a outra. Eu acho que é perceber que a gente está num eterno espaço de transição, assim. Eu fiquei pensando... A gente não tem a mínima noção, assim, de como que eles lidam com a coisa, sabe? Mas, de qualquer forma, o curador, ele categorizou. Não, foi assim, o que eu volto a dizer, como que essas coisas que viram objetos, viram obra, viram fotografáveis, viram instrumentos de discussão na exposição, que aí ficou lá, tá lá. Virou alguma coisa para as pessoas que vão lá discutir ou não, né? Dizer, olha, fica ótimo ali no lixo. Aí, é, mas aí, não, o que eu acho interessante nisso tudo é isso, de justamente dessa possibilidade de ser catalogado por sei lá quem. Coisas que são mais essas coisas que friccionam alguma coisa esperada, né? Aí nesse sentido eu acho interessante a catalogação, porque tudo que é catalogado, que é escrito, é tão arrumado, né? É tudo tão já a chapa branca, a famosa chapa branca, que eu acho que quando alguma coisa desse sentido é catalogada, eu acho que é bom porque alguém vai acessar. Porque, sei lá, a gente nunca é para os anais, né? O que a gente tem feito em geral é silenciado, né? Um monte de coisa. Um monte de coisa interessante que cada um fez ou vai fazer vai ser silenciado. Nesse sentido, eu acho que é a mesma coisa da relação da instituição dentro e fora, assim, tem a ver com essa coisa do que é do registro, do não registro, do efêmero, do eu preferia estar no livro didático, sabe? Eu achei que ia ser muito, eu ia ficar valorado, assim, sentir maravilhoso. E que, de repente, pode ser usado para isso, né? Não sei. Mas sendo lá embaixo, quando a gente estava conversando, que até que chegou na história da educação, muito bem como foi. Educação pós-colonial. Aí eu tenho um exemplo. Como é que eu entrarei no livro didático dentro desse processo cartesiano da educação brasileira? Pois de que nível didático a gente está falando também, né? Qual didática? Qual didática? É justamente sobre isso. Que o que eu fico pensando agora, nesse momento, de qual didática adotar e qual didática entrar, em que lugar ser didático, é justamente, às vezes, sair disparando, né? Disparando e da sua forma, e escrevendo coisas. Eu acho que eu tenho uma posição muito didática no Facebook, por exemplo, que nada é registrado, mas várias coisas são acessadas, assim. Eu fui ver minha timeline recentemente e disse, olha, gente, é tudo muito coerente, assim, sabe? Sou linda! Nossa, sou linda! Alô! Alô! Fala de novo, sabe se eu entendi. Eu também quero ver se eu entendi. Porque, assim, nesse sentido, assim, que métodos eu faço para grafar e chegar nas pessoas, né? Tipo, eu tenho vontade de organizar um livro didático que vá circular em lugares de oficinas e comunidades, não sei o quê, com outras poéticas das pessoas. Ok. Enquanto isso não acontece, eu vou fazendo isso em alguns momentos que dá. O meu Facebook, por exemplo, é isso que eu quero dizer. Eu escrevo, eu fotografo coisas que narram alguma coisa. Nessa plataforma muito estranha, mais fácil. E nesse sentido, assim, eu tô lá discutindo algumas coisas, mas não é a minha vida, né? O negócio é que não tem terreno infértil, né? Fazendo merda no terreno, ele fica fértil. Então, tipo, a gente vai continuar zoando e fazendo merdas. Eu não sei. Mesmo não... onde a gente estiver, assim. Eu acho que perder, uma coisa que eu tenho muito medo é perder o humor, assim, perder a graça, assim. A gente tá fazendo coisas que não chegam em ninguém, assim, sabe? Que é aquela obra de arte que o cara vai lá e fica, sim, e aí, pra onde que vai, pra onde que vem, sabe? Eu não sei, eu fico muito, agora, nesse momento, assim, da minha vida, me autoanalisando, eu fico muito pensando que uso dá pra essas questões que eu quero discutir, né? Como eu uso esses lugares também, para discutir. Agora eu tô querendo fazer um mestrado, aí eu vou fazer um trabalho sobre a migração trans das travestis para a Europa, da Amazônia para a Europa. Que uso mais legal, mais pontual eu vou estar oferecendo pensando sobre isso, né? Eu não sei ainda sobre isso, mas sobre as outras coisas eu tô me questionando muito, assim, né? E aí, e onde, né? Tipo, esse lugar, esse onde eu faço uma coisa, é mais pensando o porquê e como eu faço essa coisa ali. Não muito só, é ali na biboca, não sei de quem, ou então é ali na tua casa, no Getúlio, por exemplo, Feira Livre, ou é na Ceasa, que potência, que valor que eu pego e coloco ali, assim, sabe, que energia. É na Feira do Barreiro e agora vai ser no Casarão dos Bonecos, o trabalho que estou fazendo com o Pedro Olara, sei lá. Ou então no Arte Pará, assim, né? E como que eu participo de discussão para criar registro sobre isso também, né? Porque eu acho que, sei lá, de alguma forma reverberar o alcance disso, não fazer mais só... Eu estou muito nessa, assim, de não fazer mais só porque eu acho ótimo, mas também fazer para alcançar discussões. Acho que já para ir caminhando pelo fim, já tem uma hora de discussão. Uma das coisas... Sei uma lá, das coisas que a gente... Uma das coisas que a gente estava falando esses dias, assim, que a gente estava falando muito esses dias, que é uma coisa que eu acho que provavelmente vai acontecer em breve, é que a gente estava muito afim de suicidar o coletivo, de acabar com ele. Por uma necessidade de, tipo, de ter um... Não que ele vá morrer para sempre, acabar e finalizar, ele pode ressuscitar daqui para frente, assim. Mas de, sei lá, de desvencilhar-se da coisa, assim, da imagem da coisa. Pois é. A gente tá pensando num grande ato final, né? Como é que a gente pensou muito nisso, assim, pra até parar de... Porque, assim, dessa coisa de repente, se repetir ali, né? Se repetir. As coisas morrem. Não é isso, né? É que eu lembrei do marido do meu filho. Dá pra ouvir aqui pra aquela história. Não, eu acho que hoje também tem... Acho que é uma coisa... Qual? Que eu vou da Mara? Não, é que eles se separaram lá. A Ulay, lá na Muralha da China. Lá no título de 80, não sei quanto, né? Aí agora eles estão se processando. Uma loucura. A gente vai se processar, né, amiga? Não, eu não sei. Vocês já se separaram, casal. Pois é, aí tem essa coisa, tipo, como elas já fizeram coisas que ficaram nos anais, se a gente morre, os herdeiros vão pegar alguma coisa, né? E de repente a gente é o próprio herdeiro disso, né? Tipo, olha, eu quero publicar isso aqui, vou te dar 10 reais. Mas eu acho que é muito chato, que uma hora você fica lidando com uma imagem, com uma qualidade assim, que eu acho que isso talvez seja mais complicado, e essa coisa já é inserida. Que nem alguns grupos no Brasil, como o grupo Empresa, né? E não sei, aí é que, sei lá, é póstumo já, né? Só tem... Sim, é uma morte cultural, né? Tipo Caetano Veloso, assim. Tipo... É uma marca muito forte, eu acho que você tem que cair. Essa marca, gente. E aí ele também chama pela... Chama por uma coisa que acha que aquele grupo faz, percebe? Ai, chama as bagunceiras, chama. Chama não sei quem, chama as que falam sobre cu. Aí lá em Belém, ai quem é? Não sei quem, não sei mais quem. É que é um processo muito que a gente tá passando agora, assim, dessa coisa de uma dissolução do ego, assim, ou de uma ficção da vida, assim. De tipo, criar uma história pra sua vida que não é verdade, assim, que não precisa ser factual, assim. Vale com a verdade. Não sei, de repente se separar, fazer o Correio Coletivo 1 e o Correio Coletivo 2, aí morrer. Mas tem. Acho que também, as coisas mudam. As coisas mudam e vocês falavam de várias composições, ajuntamentos, tarará, dizem que na essência hoje é um casal. É um pouco, mas e aí? É ser ou identidade qualquer coletivo? Eu não sei, acho que às vezes parece selo, às vezes parece uma busca de identidade, né? Na verdade, eu não sei, assim... Mas o que é uma identidade, assim, o que é uma identidade nesse momento que a gente fica se discutindo, que a gente vai mudando, né? Um menino, sei lá, falar mais um pouco. Como eu estava conversando com o Daniel Li, aí ele falando dessa geração que a gente vem de 80 para 90, transição de várias coisas. E hoje, nos anos de 2015, 14, 13, a gente discutindo o trans. E a gente, como qualquer coletivo que não tem uma identidade, faz um trabalho aqui, faz um trabalho de outra forma, não sei o que, e dessas identidades que se movem. Assim. Eu não sei, eu acho que às vezes parece isso, de a gente ficar fazendo uma coisa que dá vontade, muda. E, mas em alguns momentos as pessoas atrevam como selo, né? Qualquer coletivo faz isso, é isso que é coletivo. Não sei, mas... Eu acho que é muito assim, pelo estigma da coisa, assim, do coletivo, sabe? É a coisa que mais. Tanto que. Ah, nós somos um casal. Acho que às vezes coletivo. Ficou fácil, por exemplo. Eu viajei para São Paulo, foi ótimo para aparecer. Por causa dessa exposição. Chamaram o qualquer coletivo, assim. Aí, 5 dias sem dar o telefone, né? Não, isso foi outra época. Isso foi quando eu viajei assim, vagabunda. Assim, não foi financiada, por exemplo. Aí algumas coisas ficaram fáceis, assim, né? Tipo, aí. Fáceis não. Resultado de um trabalho, de uma história que foi feita, sendo catalogada, assim. Ai, vem cá, é vocês que fazem isso. Que a uma hora ou outra é por uma vontade de pessoas que são curadores, ou pesquisadores, ou curiosos, se interessam por isso ou por aquilo. E aí a gente acabou que foi objeto de interesse de algumas coisas. É, e a gente sente que agora começa uma fetichização do que a gente é. Muito naquela onda de tipo, ah, olha os marginais da Amazônia, sabe? Olha os malacos ali, vamos chamar eles para fazer uma bagunça aqui, que vai ficar bem animado. E às vezes até por falta de referência de outras coisas, e sempre a meritocracia dos anos, né, de uma existência de alguma coisa, aí a gente vai chamar. Enfim. Rejeitar o convite que foi feito pra gente. Eu acho que seria uma forma, até na meu ver, não só silenciosa, de ai, quero convidar, dizer ai, não quero, de resistir também, da ai, não quero fazer parte desse mundo, desse momento, desse tipo de organização. Seria fazer isso. Mas seria mais preguiçoso também, sabe? Tipo assim, eu vim pra Belém por causa do Arte Pará. Só uma coisa. Eu vou fazer a mesma pergunta. Rejeitar a Bienal seria um processo de resistência. Tem escrito também que está dando um valor para o lado do Arte Pará. Pois é, rejeitar a Bienal também seria. A Bienal ela tem um dinheiro que circula muito maior, né? De coisas muito maiores. Corrupção muito grande, assim. E eu não sei, quando eu aceitei lá. Pessoalmente de participar do Babado lá no Bienal, eu aceitei porque eu estava muito triste no Rio de Janeiro. Eu estava triste, eu estava sem emprego, eu estava na casa de uma amiga, não aguentava mais aquela cidade. E aí o Pablo lá frente, que era um cara, o curador, me convidou e eu achei interessante o convite da Márcia. Eu estava interessado nele. Aí. Eu estava interessado no curador. No convite. No curador. A gente queria fazer nesse Arte Pará uma obra que era o Romário beijando o curador. O Lucas. Eu queria fazer, né? Lógico. Mas aí ele não veio. O Happy Hop? Não, o Pablo Menas, melhores. Não, é isso. Tipo, seria uma. Aí eu fiquei pensando, o que seria resistir, né? Fazer. Que ponto de resistência seria esse também, assim? Aí quando eu vi os convidados da Bienal, eram pessoas maravilhosas. Um cara do Museu de Cultura Popular da Bahia, da parte ferroviária, um trabalho incrível que ele faz com a galera de lá. A Ana Lira, uma menina dos direitos humanos lá de Recife, que fala sobre ocupação urbana, fala sobre a história do cais Esquerdita, ele está lá com um monte de gente que faz isso. A Graziela Conte, que fala sobre o movimento da Catraca Livre, para seguir em São Paulo. Aí eu disse, ah, gente, mas eu vou ficar aqui fudido, resistindo no Rio de Janeiro, sem dinheiro, quando eu posso ir para São Paulo falar sobre uma experiência de coisas, de modo que eu estou fazendo. Eu não vou resistir a isso. Eu acho que também não é do corpo. Cláudia foi convidada para participar do Arte Pará e ela não aceitou. E a gente tem uma relação direta com a Cláudia. E a gente foi convidada para participar do Arte Pará e aceitou. Assim, ela tem os motivos dela para não aceitar, porque ela já passou por um processo com a fundação. E a gente tem os nossos motivos para aceitar e combater, entendeu? O problema é que a gente só sabe quando aceita, a gente não sabe quando não aceita. É, exatamente isso. A gente ia ficar a gente ia se sentir invisibilizado, assim, de não aceitar, e eu ia continuar em São Paulo, o Romário ia continuar aqui em Belém, a coisa ia continuar acontecendo meio que não, sabe? Não acontecendo. É. E essa coisa da gente aceitar essas propostas tem muito a ver com essa coisa do deslocamento, sabe? A gente aceitou a exposição em São Paulo esse ano para o Romário ir para São Paulo e a gente se encontrar. Assim como e participar de um outro evento que era o Palco Cabaré, que a gente fez na virada de São Paulo com um monte de gente incrível. Que foi maravilhoso, trans. Foi tipo 12 horas. Aí só eu dava pra ir pras duas coisas. Com pessoas, tipo. Freak. Nossa. Só com os freaks, sabe? Conhecendo pessoas do Brasil inteiro. E é meio que isso, assim, sabe? Eu tô aqui hoje porque a gente aceitou participar do Arte Pará, senão eu não estaria em Belém. Estaria em São Paulo. Então. Acho que os motivos vão muito mais além do salão, assim, tipo, de glorificar, assim. Tanto que quando a gente foi convidado para participar da Bienal, eu não fui. O Romário foi, a gente estava nos dois em Belém, eu não fui porque eu estava louco de paixão por uma pessoa e eu não ia, entendeu? E o Romário foi. Então, tipo, é muito... Quê? Valeu a pena. Thank you. Natal. Natal, praticamente no Natal. Gente, obrigada. Pois então, só que a gente...